Oceaner 6259, vamos esperar pronto. Oceaner 6259. A linha e decola na 0160 grau 079. A linha decola 6259. Salvador, o azul 2781, ponto de espera no zero. Azul 2781, após a iniciar. O E2 iniciar a rolagem, todos os atalhando em Matheus. Nós temos ali em Matheus, 2781. Oceaner 6259, decolada 841, chame o controle Salvador 120.8. Controle 208, vamos pra base. Azul 2781, decolagem autorizada, 160 graus, 07 nós. Autorizada a decolagem, azul 2781. Azul 2781, decolado 844, chame o controle Salvador, 120-208. 1208, o Azul 2781, grato, boa noite. Não vou. Obrigado. boa noite, Golan 099, posso ter um 0 pronto. Gente, gol na 099, autorizada a linha de decolar, pista na 0, vento 170 graus, 049. Autorizada a linha de decolar 10, gol 1099. Zona 099, decolada 107, chama o controle de Salvador, 120-8. 120-8, boa noite, Zona 099. 2706, Zero Ponte Vera, pronto. Salvador, Bona 705. Bona 705, autorizado a linha de decolar, Cristina 0, vento no 70 graus, 04 nós. Vem decola, Bona 705. Bona 705, decolar 222, chame o controle, Salvador 120, decimal 8. 208, boa noite, 705. Oh.